E Fergie, sem parar, volta amanhã a partir do meio-dia. ZYD 482 106.3 UCPFM, uma rádio da Universidade Católica de Petrópolis. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite.